Boa tarde, caros colegas, ilustres convidados. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do debate da sexta-feira de 2015. Desde a sua existência, tem sido usual trazermos um tema e um preletor ao debate da sexta-feira. Hoje não fazemos diferente. Trazemos um tema bastante interessante, que é pobreza e oportunidades de desenvolvimento, que será abordado pelo Dr. João Paulo Ganga, ele que é sociólogo, e portanto é uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo e todos sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas Gomes e penso que vamos começar com o nosso debate. Doutor, faz favor, tenha a palavra. Boa tarde, é um prazer estar aqui convosco. Foi um convite de Lucas Gomes, que pediu para podermos trocar algumas experiências. Mas isto é menos que uma conferência, é mais um fórum de aprendizagem recíproca. Eu não posso começar a falar sem agradecer a presença ali do meu irmão mais velho, que é o Francisco João Gano, meu irmão, está ali, Manete. Eu não sabia que ele estava aqui, mas é um prazer, porque estamos em família, e então é sempre bom, e não podia deixar de fazer essa referência. Pediram para falar sobre pobreza e oportunidade de desenvolvimento à luz daquilo que é a nossa realidade. Não é? Qualquer preleção deve se enquadrar no seu tempo e no seu espaço. Nós estamos em Angola. Temos uma realidade específica, temos desafios e oportunidades. Portanto, falar de pobreza em Angola é diferente de falar em Portugal, ou na Polónia, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha. Porque o pobre tem a ver também com o contexto, a noção de pobre. Apesar das Nações Unidas ter feito, do ponto de vista monetário, do ponto de vista económico, há uma apreciação daquilo que é a pobreza. E a apreciação que se tem do ponto de vista econômico tem a ver com a privação de recursos, ou seja, falar em pobreza é falar da privação de recursos. Mais diretamente é falar daquelas pessoas que não têm capacidade de sustentar a si próprias. As Nações Unidas estabelece o horizonte de pessoas que não conseguem viver com $1 ou $2 por dia. E, portanto, estamos a falar de pobreza. Mas isso é a perspectiva monetária, a perspectiva econômica. E, como vocês sabem, a análise da pobreza e de outros fatores sociais devem ser encarados sempre numa perspectiva multidimensional. Portanto, a economia não chega para analisar os pobres. Por isso é que a pobreza é também um termo, de alguma forma, nas lides científicas e na ciência social, e também no universo político, uma categoria em desuso. Por quê? Já não se fala tanto em pobreza, porque a primeira evolução conceitual do conceito de pobreza começou porque pensava-se que a pobreza era uma característica dos países subdesenvolvidos. Hoje, com esta evolução conceitual que me referi, já se compreendeu que a pobreza não é apenas uma categoria dos países subdesenvolvidos. Ela também existe nos países industrializados, nos países mais desenvolvidos. E mais, que as diferenças entre regiões do mesmo país em relação à categoria pobreza são muito dispares, isto é, o pobre da Lunda é diferente do pobre de Luanda. O pobre do Moxico é diferente do pobre do Bié. Portanto, há uma heterogeneidade de diferenças, mesmo no interior do mesmo país. Poderíamos ir mais longe, mesmo no interior da mesma província. Em Luanda, uma pessoa com menos recursos que vive no Alvalade e uma pessoa com poucos recursos que vive no Ramiro, tem diferenças a nível da pobreza abissais. Portanto, o primeiro elemento que nós devemos ter em conta é que a pobreza é um termo que está em desuso. Está em desuso porquê? Está em desuso porque falar da pobreza é falar, sobretudo, do aspecto distributivo. Quer dizer, estamos a falar de recursos materiais. Normalmente, quando estamos a falar de pobreza, estamos a falar de pessoas que não têm capacidade, como disse há bocado. Mas hoje utiliza-se mais o termo de exclusão social, porque a pobreza é um estado estático, ou seja, os pobres são encarados como pessoas que estão estatizadas no universo não têm recursos, estão privados. Mas quando falamos de exclusão social, nós não estamos a falar apenas do elemento distributivo, estamos a falar também do elemento relacional, do elemento integrador. Isto é, a pobreza é a face mais visível da exclusão social. Ou melhor, a exclusão social é a pobreza no seu sentido minimalista. Portanto, quando nós estamos a falar hoje de exclusão social, estamos a falar, abordamos a pobreza e inclui a marginalidade, o desemprego. Portanto, a exclusão social é o aspecto de integração, o aspecto lato. E por isso falar hoje de pobreza é de alguma forma redutora, porque a pobreza, como já disse, é um estado estático, enquanto a exclusão social é um processo dinâmico. E qual é a outra diferença da pobreza e da exclusão social? É que a pobreza remete-nos ao indivíduo que não tem recursos, enquanto que a exclusão social fala-nos da trajetória desse indivíduo, explica-nos o percurso que lhe levou a ele se tornar um excluído. Portanto, na nossa realidade, no nosso país, nós temos um país de excluídos, mais do que um país de pobres, porque nós já temos alguma riqueza em alguma elite, não é? Vocês sabem que nós temos um país em processo acelerado de privatização do Estado, ou seja, há uma elite política, cultural e econômica que vai se apoderando da privatização do Estado em benefício próprio. E isso tem gerado um país de excluídos. Um país de excluídos por quê? Porque, além de não terem capacidade de prover recursos para si próprio, as pessoas são impedidas de participar. Ou seja, não têm acesso aos livros, não podem ter acesso à internet, não podem ter acesso a cuidados de saúde, não, portanto, estão mais do que exploradas, excluídas. Porque a visão do passado era que a pobreza era um processo de exploração de uma camada sobre outra. Vocês lembram-se muito bem de discursos relacionados com a exploração do homem pelo homem. A exclusão social faz pior. Não exclui, não explora, rejeita. E Angola é um caso paradigmático para se compreender isso. Vamos pensar, por exemplo, que mais de 60% da população angolana, só para pensar, para termos uma ideia, para falar em números, nós temos cerca de 1.012.000 pessoas que estão na função pública. Aquilo que nós costumamos chamar de cidadania. Ou seja, a função pública, os serviços do Estado, aqueles que o Estado dá o dinheiro, que vem do Orçamento Geral do Estado. Estamos a falar de 1.012.000 pessoas. Nós só em Luanda temos 6 milhões de pessoas, segundo as informações do último censo. E no país teremos mais de 20 milhões de pessoas. Quer dizer que o Orçamento Geral do Estado está feito, está pensado para um universo de cerca de 2 milhões de pessoas. Portanto, temos cerca de 19 milhões de pessoas excluídos do universo do usufruto dos bens públicos. Portanto, não têm segurança social, não têm abono de família, não estão contabilizados nas estatísticas do desemprego. Portanto, nós temos um país mais do que de pobres, porque muitas dessas pessoas encontram recurso no mercado informal, temos um país de excluídos. Essas pessoas não estão presentes nas estatísticas, não estão presentes na formulação de políticas públicas. Portanto, nós temos um país de exclusão social. E essa exclusão social significa que há uma fissura, há uma fratura no mecanismo de coesão social. Portanto, temos um país que não tem coesão social. Portanto, hoje podemos falar de múltiplas sociedades dentro da sociedade angolana. Ou seja, temos pessoas que nunca foram à escola, temos pessoas que nunca tiveram luz durante 40 anos de independência, nunca tiveram luz em casa, temos pessoas que nunca tiveram saneamento básico, não têm até hoje sanitas em casa, temos pessoas que não comunicam na língua oficial, que é a língua portuguesa. Portanto, temos pessoas excluídas da sua participação social e política, que não compreendem os grandes instrumentos que hoje o mundo contemporâneo tem. E, portanto, Quando falarmos de pobreza em Angola, estamos a falar de mais da metade da população angolana. Não pobreza no sentido, como já disse, apenas relacionada com o aspecto de privação de recursos, de dinheiro, de liquidez, mas estamos a falar de pobreza no sentido da exclusão social. Ou seja, nós temos a maior parte da população privada da sua participação, privada da sua integração social. E é preciso compreender, quando estamos a falar de pobreza ou de exclusão social, portanto, é preciso percebermos que o pobre não é uma pessoa, não é um rico sem dinheiro. Portanto, muitas vezes nós pensamos que ser pobre, nesta noção que estamos a falar de exclusão social, é aquele que apenas não tem dinheiro. Um exemplo concreto de exclusão social é, por exemplo, um velho, uma pessoa que está velha, mas que tem recursos monetários, não tem família, está, por exemplo, num beiral. Portanto, é uma pessoa excluída. Quer dizer que a exclusão social ultrapassa o nível da desigualdade social, ultrapassa o nível dos recursos monetários. Estamos a falar de uma exclusão completamente abrangente, ou seja, a capacidade de excluir mesmo sem explorar esta pessoa. Porque as pessoas que hoje não participam no mercado de trabalho, né, é outro aspecto fundamental quando queremos compreender a pobreza, é a sua interação com o mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho é um espaço privilegiado de alguns. Ou seja, todo o discurso nas políticas públicas faz as pessoas pensarem que quando as pessoas conseguem aceder ao mercado de trabalho, estamos a falar de mercado de trabalho assalariado, mercado de trabalho regulado, com direitos, com proteção social, portanto, é um mercado de trabalho que o Estado pode colocar à disposição, são um número residual de pessoas comparativamente à comunidade global da sociedade angolana. Portanto, estamos a falar de um universo de exclusão social extremamente alargado. Consequências deste modelo. As consequências estão aí. Em primeiro lugar, assistimos um desenraizamento da população adulta do nosso país. Este desenraizamento tem a ver com a falta de acesso ao mercado de trabalho, por um lado. As pessoas não se reveem na sua própria realidade. Nós hoje temos pessoas com formação, pessoas cultas, pessoas com disponibilidade de participação, mas que estão desenraizadas. Portanto, não se reveem no modelo de vida que estão a viver. Portanto, nós temos hoje pessoas que chegam aos 50, 60 anos, com vontade de emigrar. Portanto, uma das características é uma pessoa chegar quase aos 50 ou 60 anos e tem vontade de emigrar. É uma das características do desenraizamento. Outra é, ele não se revê nos instrumentos culturais do seu próprio país. São pessoas que não participam, não gostam de saber o que é que se passa na sociedade, se há um jogo de futebol, se há um novo livro publicado. Não participa na ideia de nação. Portanto, nós temos hoje uma população desenraizada. Portanto, não acredita na possibilidade de mudança. Portanto, isto é uma das consequências da exclusão social. A outra, mais evidente, é a questão da marginalização e a ruptura dos laços sociais. São pessoas que, apesar de terem família, não têm, na verdade, família. Estão afastadas da sua família. Portanto, a família criou entre eles e a família elementos de distanciamento. Portanto, são pessoas que dá a sensação que não têm família, que não conhecem, que não estão integrados. Portanto, há uma ruptura dos laços familiares. E há as questões mais elementares, como a marginalidade e a criminalidade. Portanto, há um crescendo de criminalidade, porque é preciso perceber que a pobreza e a exclusão social têm também uma dimensão espaço-territorial. Ou seja, falar de pobreza é compreender que ela acontece também num território simbólico. Ou seja, os pobres, de alguma maneira, estão identificados num espaço, num território. Este território é simbólico. É um território onde a pessoa pobre não quer participar. Nós temos exemplos de pessoas que não procuram outros elementos da sua família porque não querem conversar. Temos pessoas, por exemplo, no caso das mulheres, que quer dizer, procuram reproduzir o comportamento masculino. Ou seja, quer dizer, o desenraizamento é tal da sua condição feminina que elas são homens ao contrário. Portanto, é uma das consequências da exclusão social. E depois temos o problema dos idosos e das crianças. Né? Temos o problema dos idosos, que não há uma política integradora de uma pessoa com mais de 70 anos no nosso país. Portanto, os idosos estão à margem por serem idosos e à margem por não haver nenhum processo de acomodação da sua própria realidade. Portanto, este fenómeno tem essas consequências que são dramáticas no tecido social, produtivo e no tecido, sobretudo, na questão da coesão social. Então, temos essa fratura na unidade nacional. Portanto, esta fratura é diretamente proporcional ao desconhecimento que temos das várias realidades. Ou seja, nós em Luanda, neste caso concreto, temos pouco conhecimento do mesmo fenómeno e das mesmas consequências que está a acontecer no Ambo, no Bié, no Kwanza Sul, em aldeias mais remotas. Por quê? Porque nós temos tido um modelo de desenvolvimento que agrava as desigualdades sociais, que acentua a pobreza, porque não assenta no conhecimento. E aí entramos na segunda questão, nas oportunidades de desenvolvimento. Não vai ser possível falar de conhecimento, de desenvolvimento no nosso país, sem criarmos conhecimento. Portanto, o elemento estrutural fundamental para podermos entrar nas metas do desenvolvimento, combater a pobreza, combater a exclusão social, é a criação de desenvolvimento, de um potencial que possa fazer com que as pessoas tenham e adquiram conhecimento. Mas quando estou a falar de conhecimento, não estou a falar da universidade. Quando estou a falar de conhecimento, não estou a falar dos doutores. Porque o conhecimento não se esgota, e há aqui uma diferença muito importante, entre aquilo que são as nossas habilitações literárias e aquilo que são as nossas competências, que derivam do nosso próprio conhecimento. Portanto, nós temos, com a pobreza e a exclusão social, um déficit enorme de conhecimento. Temos um país em que o conhecimento é marginal, é residual. E, portanto, a ausência de conhecimento afasta-nos do desenvolvimento. Nós temos que procurar incorporar conhecimento nas relações sociais e relações institucionais do nosso país, de forma a podermos combater a pobreza. Porque se nós temos um país sem conhecimento, nós vamos aumentar o grau de pobreza e exclusão social. Um dos elementos da nossa falta de conhecimento é aquilo que alguns autores designam por epistemicídio, ou seja, a morte do conhecimento. A morte do conhecimento acontece quando a nossa própria realidade não é o centro das nossas atenções. Nós hoje temos um país virado para fora, entre aspas, ou seja, que nada daquilo que nós consumimos em termos de conhecimento, em termos de saber, em termos de interação, é nacional. Portanto, um país que está completamente de costas viradas com a sua própria realidade. E, portanto, o conhecimento implica conhecer, em primeiro lugar, a realidade nacional e para poder alterá-la. Portanto, pensar que o desenvolvimento é um enlatado, ou seja, que é uma caixa que vem da Europa, ou vem da América do Sul, ou vem dos Estados Unidos, e é incorporada em Angola, e que depois vamos ter desenvolvimento. Portanto, esta é uma das bases da nossa pobreza e da nossa exclusão social. Depois, além do conhecimento, nós temos outro problema que é preciso enfatizar, que é a ausência da aposta no capital social. É preciso pensar um país, já não mais naquela governação entre patrões e subordinados, mas pensar um país que seja governado como se fosse uma rede de saberes, uma rede de instituições, uma rede de relações, uma rede de interdependências. Portanto, a criação de capital social, a aprendizagem, estamos a pensar, por exemplo, em termos de mercado de trabalho, um dos elementos hoje estruturais para o combate à pobreza é, de facto, a criação de emprego. E nós só podemos criar emprego se valorizarmos o capital social. Vamos pensar, por exemplo, nas redes de comércio informal que nós temos no país, que até hoje não são potencializadas, não são maximizadas. Estamos a pensar, por exemplo, na questão do microcrédito, né, que é um elemento fundamental de combate à pobreza, na medida em que o microcrédito, contrariamente ao crédito normal, assenta, enquanto que um assenta na garantia, o outro assenta na confiança. Portanto, este elemento resulta do capital social. Portanto, Michael Hobbs, quando criou o microcrédito, criou com esta base, quer dizer, inverteu a pirâmide e conseguiu introduzir e retirar milhares de pessoas da pobreza com o incremento do microcrédito. Mas isto não poderá ser possível se nós não criarmos uma rede de interdependências e não pudermos valorizar o capital social. Há outra expressão muito importante nas ciências sociais que diz que quanto mais global for o problema, mais local deve ser a solução. Estamos a falar então do processo de descentralização no combate à pobreza. Ou seja, é preciso, se queremos ter oportunidades de desenvolvimento, descentralizarmos os instrumentos de trabalho, descentralizarmos as ferramentas institucionais. É preciso descentralizar. E nós, no país, temos estado a fazer um processo ao contrário. Ou seja, temos centralizado cada vez mais as nossas opções governativas. Portanto, mesmo quando se fala em combate à pobreza, um cidadão não pode apresentar um projeto ao Ministério A ou B e implementar esse projeto, porque não há políticas descentralizadoras. Portanto, é o governo que centraliza todo e maximiza os benefícios, pronto, para a sua imagem, para o seu voto eleitoral. Portanto, a questão da descentralização é fundamental se queremos falar no combate à pobreza. Agora, há obstáculos ao combate à pobreza. Não pode haver um combate à pobreza sem investigação científica. É preciso nós criarmos centros de excelência em investigação científica. Porque a investigação é o primeiro momento, é o momento exploratório, é aquele momento em que nós vamos definir prioridades, vamos compreender os fenómenos. E hoje os fenómenos são complexos. Em relação à pobreza, já não se pode falar da pobreza sem pensarmos ou combater a pobreza, sem essas três funções fundamentais. Por um lado, em termos de investigação, pensar na multidimensionalidade da pobreza e da exclusão social. Portanto, eles são fenómenos muito complexos. E a exclusão social é cumulativa, ou seja, há a tendência de uma determinada família ou grupo social que é pobre ou que sofre exclusão social, isto passar para a sua próxima geração, porque ela tem esse aspecto cumulativo. Além do aspecto cumulativo e geracional, tem também um aspecto evolutivo, ou seja, a pobreza e a exclusão social transforma-se noutro tipo de marginalidade. Estamos a pensar, por exemplo, na violência doméstica ou nas famílias monoparentais, porque desarticula os laços familiares. E, portanto, ela tem também o condão de se transformar num outro tipo de exclusão. E é por isso que, quando se avalia a pobreza, temos que pensar sempre na questão da multidimensionalidade. Temos que encontrar vários fatores. Por isso é que também não é possível combater a pobreza sem a questão das parcerias. Portanto, é preciso haver parcerias entre o Estado e a sociedade, entre as igrejas e os sindicatos, entre o mundo empresarial e o setor terciário da economia. Portanto, é preciso haver uma interligação de fenómenos. Depois, o terceiro aspecto fundamental, a terceira função é a questão da participação social, o princípio da subsidiariedade, ou seja, as políticas sociais devem ter um envolvimento e participação social no sentido de criar expectativas. Vamos pensar num exemplo concreto. Nós temos, por exemplo, uma rua fechada no nosso país. A rua Senado da Câmara, agora fecharam a rua que vai aqui ao Roque Santeiro, uma rua no bairro Popular, ou no Casquelo, ou na Vila Lise. a população não está informada por que a rua está fechada, o que é que vai acontecer. Quando há o sentido de prestação de serviço, quando há essa relação de parceria entre a sociedade e o Estado, nos outros países fazem coisas muito simples, que é, por exemplo, colocar um cartaz onde diz essa obra vai começar, vai ter 2 anos de participação, e depois de 6 meses muda outra vez o cartaz e diz faltam 6 meses para terminar a obra, faltam 3 meses, e o cidadão se revê, consegue pressionar o Estado. Portanto, não é possível combater a pobreza, a exclusão social e criar oportunidades de desenvolvimento sem a participação das pessoas e sem as suas próprias expectativas. Portanto, as pessoas são fundamental. Portanto, nós temos ainda uma visão de que o Estado faz um favor aos cidadãos. Né? Isso é herança do marxismo, do partido e do sistema repressor que o nosso país vive, de que os cidadãos estão a ser beneficiados, né? Até uma expressão, os esforços do governo angolano. Né? Portanto, o governo faz um esforço, faz um favor ao Estado, e as populações, coitadas, pronto, ignorantes, atrasadas, devem agradecer ao Estado. Portanto, esta concessão é uma concessão que é um obstáculo no combate à pobreza e o combate à exclusão social. Eu nunca falei aqui na questão do dinheiro, porque há uma perspectiva que eu penso que tem vindo a ser desmentida, de que a pobreza combate-se com dinheiro. Portanto, quanto mais recursos nós injetarmos de dinheiro, mais é a tal noção de que o pobre é um rico sem dinheiro. Não, de facto não é assim. De facto, o dinheiro é um complemento das políticas integradoras que o Estado, como associação, como coletivo, possa enxertar no sentido do combate à pobreza. Portanto, é por isso que é importante a valorização do capital social. Porque o capital social, diferentemente do capital humano, que é individual, é um capital coletivo. Ele acontece dentro de uma rede social. Portanto, não há capital social individual. Você pode ter o capital humano, que é a tua formação, a tua valorização, a tua cultura. Estamos a falar do capital humano. Mas há o capital social, que deriva das interações com os outros. Portanto, este capital social é que nós temos que poder maximizar. Ou seja, temos que poder olhar para as iniciativas populares. Falávamos de emprego, não é? Nós não temos até hoje uma indústria nacional, não é? Porque não temos energia, mas porque também não apostamos naquilo que é nacional. Não é? Porquê que o Maruvo não é industrializado? Não é? Quantos postos de trabalho íamos criar se tivéssemos uma bebida chamada Maruvo, em vez de consumirmos o Blues, que é uma bebida de portugueses importada em Angola? Quantos postos de trabalho íamos ganhar se consumíssemos, se fizéssemos uma outra coisa nacional que industrializasse? Portanto, há aqui capital social, quer dizer, há aqui potencial que as populações vão enxertando, porque o país existia antes da colonização portuguesa. Portanto, as pessoas viviam, tratavam-se, comiam, tinham relações de família. Portanto, tudo não começou com o colonialismo português, e o colonialismo não é o responsável pelos problemas que nós temos agora, né? Foi numa fase, neste momento já temos 40 anos de independência, portanto não podemos acusar o colonialismo português. Portanto, as responsabilidades são nossas, e sendo nossas, nós devemos procurar encontrar soluções no interior do nosso país, e as soluções estão na sociedade. Portanto, a criação de emprego, que é o elemento primário, porque o trabalho é a categoria primeira, por exemplo, da sociologia. Portanto, todas as relações sociais partem ou encontram-se ou confluem para o trabalho. É o trabalho que nos aumenta os laços da amizade, é o trabalho que nos dá saber. Portanto, o trabalho é, digamos assim, a plataforma de desenvolvimento do ser humano como pessoa. E, portanto, o trabalho, neste momento, no nosso país, estamos a falar do trabalho assalariado, do trabalho com proteção social, está reduzido a uma camada residual da população. Todo o resto da população está excluído. E se nós não revalorizarmos e criarmos uma ética do trabalho, uma perspectiva em que o trabalho tem valor, que o trabalho sustenta a nossa própria família, nós vamos criar, como já temos vindo a criar, um país com elites marginais, ou seja, elites em que o discurso dessas mesmas elites é de que quando eu tenho dinheiro sou vivo, né? Quando eu aldrabo alguém eu sou vivo, quando eu menti, ou, portanto, nós temos que ter muito cuidado, porque as elites servem como modelo das populações, ou seja, as populações acabam por ser um reflexo da governação que têm. Então é muito importante que a análise da pobreza, a análise da exclusão social e as oportunidades de desenvolvimento sejam colocadas em cima da mesa e possa haver uma alteração do quadro institucional, social, que nós estamos a viver. Porque senão vamos ter, de facto, um país de marginais, um país onde a marginalidade será promovida, a mediocridade será aplaudida. E, portanto, é muito importante que o combate à pobreza, portanto, se faça em primeiro lugar com a investigação, portanto, com a investigação, depois com a perspectiva multidimensional e com parcerias com o envolvimento das populações. Sem isso, qualquer descentralização ou qualquer discurso de descentralização será um discurso instrumental, porque as pessoas são ouvidas apenas como alibi para as políticas do próprio Estado. Não são ouvidas como parceiros institucionais, como pessoas que pressionem, que contestem as políticas governamentais. E, portanto, é importante que tenhamos atenção que a pobreza em Angola, com este modelo de desenvolvimento que nós estamos a seguir, vai crescer. Infelizmente, a exclusão social vai crescer, a marginalidade vai crescer, o desemprego vai crescer. Portanto, nós neste momento temos um dilema fundamental do nosso país, que é a criação de emprego. É preciso criar, estamos a falar de um emprego sustentável, ou seja, em que as pessoas possam viver com o seu salário, que as pessoas possam ter descontar para a segurança social, tenham direitos sociais. E isto, pelo discurso que nós temos ouvido, pelos elementos que temos, dificilmente vai acontecer nos próximos tempos. E, portanto, é importante que as associações, neste caso, que as ONGs, introduzam a questão do desemprego, né, do emprego e do trabalho como questões fundamentais. Porque sem trabalho, nós teremos, então, uma sociedade conflituosa, né, uma sociedade em que o conflito vai acontecer, em primeiro lugar, na família e depois vai evoluir para fora de portas, na comunidade, na vizinhança, e depois teremos uma sociedade cada vez mais violenta, que é o que está a acontecer. E é importante dizer que esta violência, esta conflitualidade social, não poderá ser resolvida pela polícia, porque a polícia não é um instrumento capaz de dar soluções, porque isso não são problemas de polícia, são problemas sociais, são problemas societais, têm a ver com o modelo de desenvolvimento que nós estamos a seguir. E, portanto, eu penso que fico por aqui e fico à espera das questões que alguém queira perguntar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo. Está-se aberto o espaço para o debate. Os colegas que têm questões, contribuições, para tornar o nosso espaço mais interativo, um espaço de conhecimento, um espaço de pesquisa também, para muitos de nós que somos estudantes. Está aberto, sim, um espaço para questões e contribuições para alimentarmos o nosso espaço de debate. Questões, contribuições, por favor. Queria formular melhor, mas estou a ver relacionado a fazê-la assim mesmo de forma particular. Primeiro agradecendo ao Toganga, por quanto tem feito um trabalho com as vossas intervenções de interesse coletivo, portanto está conseguindo resistir à tentação de não fazer parte das elites marginais. E efetivamente isso é um exercício difícil, convenhamos. O relativamente à questão que terminou sobre o emprego, que é uma um elemento que eu tenho na minha agenda de trabalho há muito tempo, deixa eu partilhar o seguinte. A impressão que tenho, fiz opção, uma opção que eu não aconselho os meus irmãos a fazer 10 anos atrás, que era ser membro da sociedade civil angolana. Hoje digo, não vale a pena fazer isso, não tem problemas com vocês. Mas ao fazer essa opção, eu lidei com a elite que trouxe recursos para Angola. E lidei também com as massas sociais. E o que é que essa relação, em certa medida, privilegiada me permitiu perceber? Primeiro elemento, percepção, provavelmente estará errada, estou lá a colocar como sociólogo que trabalha com essas variáveis como assistido. Angola não tem vontade própria. Tudo o que Angola faz é produto de indução externa. E, portanto, por isso, a agenda em Angola, mesmo da sociedade civil, não tem a ver com questões sociais e económicas, de maneira geral. Tem a ver com questões, fundamentalmente, políticas e civis. A DW é uma organização que, efetivamente, tem na sua agenda questões econômicas e sociais, mas é uma gota no oceano. Todas as outras organizações têm mais na sua agenda civis e políticas. Por quê? Porque os mais financiadores foram americanos e a sua agenda é mais política e civil. Portanto, para mim, para conseguir trazer a agenda do emprego, isso é uma percepção que tenho, não é uma coisa que acho que é assim, né? Resulta da interpretação que faço. Ela tem que vir de fora também. Ela tem que ter um suporte externo, na minha opinião. Não consigo imaginar angolanos a perceberem, mesmo sentindo, a questão do emprego como algo central se não tiver impulso externo. Este é um elemento que queria trazer. O outro elemento que queria trazer era analisar a sociedade angolana e ver em quem nós podemos nos inspirar para conseguir fazer uma agenda própria. E vendo os jovens, eu penso que um grupo de jovens em quem nós podemos nos inspirar para fazer uma agenda própria, se calhar é o grupo dos músicos. Para mim, os músicos são os jovens angolanos que efetivamente conseguiram fazer uma produção interna e levar para fora. Eu não sei se existe outro grupo de angolanos que conseguiu criar, exportar alguma coisa. Eu acho que os músicos nós devíamos nos inspirar. Serve essa minha posição para fazer uma questão. E partindo até do facto de que África acabou sendo um projeto falhado, não sei se tem a mesma percepção, mas se andarmos de les a les em África, vamos ver que vive-se mal num e do outro campo, mesmo Cabo Verde, que é exemplo da região dos Palopos, onde as coisas aconteceram, mas também temos lá ainda a pobreza acentuada, e mesmo níveis de democracia, que para a África é relevante, mas internamente sente-se que podia avançar um bocadinho mais. Como é que essa geração pode fazer diferente nos próximos 50 anos? Tem algum exemplo em que nos podemos inspirar para tentar fazer um percurso diferente, sobretudo internamente em Angola? Muito obrigado. Mais questões? Doutor, vai responder ou tem mais alguém? Não, uma questão? Responder. Okay. Melhor responder primeiro. Nelson Paulo, que colocou, são muito, muito, muito profundas. E eu fico muito feliz, porque um dos problemas que nós temos aqui em África é a falta de interlocutores. Os intelectuais africanos acabam por morrer por não terem com quem conversar. E normalmente o maior obstáculo deles são as mulheres. Porque eles casam, eles relacionam-se e não conseguem falar com a mulher dele, porque aquilo que ele está vendo no mundo, a mulher que é o parceiro, só entende que tem que ir para o Brasil, ou tem que ir para o Dubai fazer as unhas. Portanto, o intelectual africano sofre. Portanto, eu fico muito feliz de que, quer dizer, já somos alguns, né? Não somos muitos, mas já somos alguns que conseguem perceber a nossa própria realidade. É, eu concordo com aquilo tudo que o Nelson falou, sobretudo quando fala da África, que foi um processo falhado. Só que nós, quando estávamos a... temos estado a estudar o processo de desenvolvimento da África, nós chegamos a uma questão fundamental que você colocou, que era saber qual é o sujeito de transformação de uma sociedade. E a questão que nós estudamos era que, por exemplo, os marxistas achavam que o sujeito de transformação eram as classes mais desfavorecidas, eram os pobres. E depois veio-se a provar que não eram os pobres. Os liberais achavam que o projeto de transformação de uma sociedade seriam as elites. E que quanto mais cultos fossem as pessoas, só que as elites também falharam, porque elas monopolizaram o saber, esqueceram-se das outras pessoas. E há uma autora, que Nelson talvez tenha ouvido ou tenha lido, chamado Francis Fukuyama, que é nipônico, é americano de origem japonesa, que introduziu uma questão muito importante. Ele dizia, citando Hegel, dizia, e dizia bem, que o sujeito de transformação social, para ele, seria o desejo de reconhecimento. Quando o indivíduo deixa de ser animal, no sentido de só quer comer, ter um carro, ter uma vida, mas quer se fazer reconhecer por aquilo que ele é, concordando, gostando-se dele ou não, epa, eu sou fumador de diamba. E eu quero que me aceitem como eu sou diambeiro. O outro é pintor, então quero ser pintor. E abandonou o curso de medicina, o curso de para ser pintor. Então, este desejo de reconhecimento é que é o elemento fundamental da história. Nós, como é que eu sintetizo isso? Eu costumo dizer que a liberdade é o motor da história. Quando nós queremos ser livres, nós criamos uma dinâmica sem paralelo na sociedade. E é isto que, por exemplo, no caso angolano, você disse que Angola não tem vontade própria, não tem vontade própria, África não tem vontade própria. Portanto, mas nós temos que nos afirmar na nossa época, no nosso tempo, aquilo que nós somos. Então, nós vamos ter essa opção. Ou nos adaptamos a essa conjuntura, ou tornamos-nos livres e queremos mudar. Em quem é que eu me inspiro? Inspiro mesmo nos pais da africanidade. Quem olha para a África na relação com a Europa, na relação com os Estados Unidos, vê as independências que nós tivemos. Olha que foram um milagre, Nelson, porque do ponto de vista econômico, social, nós não tínhamos hipótese de ganhar uma guerra contra os europeus. Mas houve um momento da história que indivíduos africanos, esses Francis Fanon, Kwame Nkrumah, decidiram ser livres e conseguiram impor na agenda europeia, quer dizer, num pequeno buraco, que a África devia ser igual às outras nações. Eu penso que, no caso angolano, a história que nós temos é a mesma. Quer dizer, nós, tu disseste bem, quer dizer, podemos entrar no seio do regime, porque nós até somos privilegiados, somos pessoas urbanas, somos pessoas... Ou podemos recusar e tentar criar uma outra realidade. Eu acredito, isso vai ser um desafio, porque, felizmente, também estamos a pensar em algumas atividades a nível individual e não só, para este ano, que espero que marque um bocadinho a agenda pública. Mas acredito que, por exemplo, a questão da agenda do emprego, se nós conseguirmos colocar na mesa, vai ser o primeiro passo para a mudança de muita coisa. Agora, é preciso também ter um espírito de humildade, né? As mudanças não acontecem segundo a nossa vontade. E muitas vezes as pessoas tornam-se ditadores porque querem que a realidade mude o sabor do seu pensamento. Isso só Deus. Nós, infelizmente, vamos colocando, muitas vezes, pedras num edifício que outros construíram. Depois nós somos nós que aparecemos à frente. Portanto, quer dizer, temos que ter noção que essa trajetória do nosso país já começou há muito tempo. Portanto, nós não somos os iluminados, não. Nós já. E há um exemplo concreto em Angola. Eu não tenho filiação partidária, mas como tu colocaste uma questão, e essa questão para mim é muito importante, porque até é científica. Em Angola só tivemos um movimento de libertação que fez esse percurso, que criou uma agenda própria dentro do país. Porque o MPLA, pronto, nasceu em Conakry, a FNLA é um partido de emigrados, são pessoas que fugiram para o Congo e fundaram a FNLA, depois vieram fazer a luta de libertação, né, com o 15 de março, que foi o início da luta armada. Mas a UNITA, o Savimbi, fez o contrário. É importante dizer isso. Goste ou não goste. Do ponto de vista científico, o Savimbi decidiu começar a guerra do interior do país e nunca saiu do interior. Portanto, eu costumo dizer que sociologicamente a UNITA é o partido mais popular do país, por causa disso. Porque apesar dessas todas derrotas e dos erros que a UNITA cometeu, eles continuam enraizados, porque o Savimbi criou uma dinâmica interna. Nunca acreditou que a agenda devesse vir de fora. Portanto, achou sempre que era importante ficar no seio das populações. Isto é um exemplo para nós, né, olharmos para o país e pensarmos como é que nós podemos nos fortalecer aqui quando houver essas tentações, né, porque há as corrupções e eles nos aliciam. Portanto, isto é uma luta. Mas isso não é fácil. Mas nós temos que poder então termos essa noção de que esse percurso não foi só nosso, né? Veja-se que Agostinho Neto esteve preso, né, e nunca vergou-se. Portanto, é o único líder dos três que esteve preso nas cadeias, teve 5 anos preso. Portanto, o Holden Roberto, por exemplo, é uma pessoa que saiu da Angola com 1 ano. Portanto, nunca conheceu a realidade da Angola. E veio fazer luta para libertar a Angola. Portanto, nós temos também exemplos dentro do nosso país de percursos, de trajetórias que tinham um sentido de que era possível mudar a agenda que havia, né? Que a Angola era de todos, era multirracial, multicultural. Nós hoje temos a agenda pública do país está a avançar, o país está bem. Não se pode fazer nada, o desenvolvimento mesmo é esse, viva o Quilamba, estamos todos bem. Portanto, nós temos essa agenda. Portanto, nós podemos procurar, mas as dificuldades vão ser imensas. E eu também concordo contigo quando falas da classe dos músicos, que é verdade, que de facto são os únicos que até hoje, veja-se, por exemplo, o exemplo do Bonca, né, do Faldemar, ou dos miúdos, Anselmo Ralfes e outros, conseguiram furar sem apoios, a custas próprias. Portanto, isso é um facto, então temos que nos inspirar aí. Agora, eu acredito que nós se nos organizarmos, Nelson, porque um dos grandes problemas da África é a desorganização. Porque hoje em dia há, de facto, modelos organizacionais. As pessoas podem estudar a organização. Então, nós temos que nos organizar. E há muitas coisas. Porque o regime também não é assim tão forte. E tu disseste bem. Quer dizer, ele não tem vontade própria. Portanto, se você fosse branco, ias influenciar o regime angolano. Portanto, porque é um regime que anda à deriva, anda à procura. Então é possível derrotar esse regime. E sabemos que grande parte, mas não só, dos problemas vem do facto da gestão da pobreza, vem do facto da gestão danosa. Né? Temos agora um banco que foi à falência, ninguém foi detido, ninguém foi preso. Não é? Mas se você roubar uma galinha, a cadeia. Portanto, nós temos esse problema sério no nosso país. Agora, não será fácil, não será fácil. Mas eu penso que é possível fazermos algumas coisas boas para a nossa própria dignidade. Né? Porque não é para ganhar dinheiro, não é para ter, mas é para a nossa própria dignidade, para sermos livres na nossa terra. Acho que há questões há questões que nós podemos fazer. Estou a pensar, por exemplo, a nível da investigação. Hoje, a nível da investigação, é possível fazer muita coisa. Na investigação científica, é possível fazer muita coisa. Mesmo a nível de bolsas de estudo, é possível conseguir formação para pessoas fora do regime. A nível da criação de emprego, é possível fazer alguma coisa. É possível fazer alguma coisa. Nós é que temos que nos organizar mais. Muito obrigado, José Maria, sou funcionário aqui mesmo da DW. Eu também quero agradecer a apresentação que o João Paulo fez e gostaria, talvez, que nos pudesse ajudar a perceber um certo fenómeno que ocorre aqui no nosso país, e se calhar de forma muito particular no homem angolano. Não sei se muitos têm a percepção que eu tenho, mas gostaria de partilhar. O que eu sinto é que gostaria de saber, João Paulo, não sei se nota esse aspecto. Parece que falta alguma coisa no homem angolano, no sentido de ele socializar-se com o universo. Parece, quer dizer, eu sinto, às vezes eu tenho a percepção que o angolano está dissociado, não é? Do universo. E por que que eu digo isso? Um estrangeiro vem para Angola, às vezes sem dinheiro, com uma mão atrás, com uma mão à frente, como se diz, mete-se num pequeno negócio e em pouco tempo está rico aqui no nosso país. Se nós formos aqui ao mercado dos Correios, ali onde vendem peças, aquilo é uma pequena indústria, né? Porque ali, sinceramente, aquilo não são só carros roubados. Há carros mesmo acidentados que vão para ali, são comprados, tem empresários que pagam, desmontam, vendem peças. Quer dizer, há uma máquina ali a funcionar. Mas se reparar ali, existem nigerianos, existem senegaleses, existem gambianos que controlam o negócio ali. E eu perguntei, estive lá recentemente, e perguntei no moço, por que o angolano só é trabalhador? Por que vocês também não são os importadores que vendem, que controlam o negócio? Ele disse que não, os angolanos não têm a possibilidade do que o estrangeiro tem. O estrangeiro tem mais dinheiro. E nós sabemos que isso não é verdade, porque falamos aqui agora que às vezes a riqueza não é só o dinheiro, não é? Quer dizer, porque o dinheiro até nós temos, até essa capacidade de termos o dinheiro. Mas falta essa dinâmica, essa inspiração do angolano poder ir no mundo e poder também fazer aquilo que eu sinto que esses estrangeiros são capazes de fazer. E até as cantinas também são um pequeno exemplo disso, não é? Começaram com pequenas cantinas, hoje estão ricos e têm aquela paciência de estar ali. Mas o angolano não consegue enquadrar-se dentro desses parâmetros. Eu gostaria de saber porque o angolano está à margem desse contexto. Do ponto de vista científico, há uma expressão para isso, José Maria, que é a questão do complexo do colonizado. Né? Esse complexo é herança colonial, mas podemos argumentar que os outros também foram colonizados. A grande diferença da colonização aqui em Angola, Angola foi pensada, e nós herdamos isso, como se nós fôssemos uma ilha em África. Os angolanos referem-se a, por exemplo, um bubu como a roupa africana. Nunca dizem que é nossa roupa. Quer dizer, nós como se não fôssemos africanos. Diz, aquela é comida africana, aquela é roupa africana. Aquele é mulher africana, é um livro da África. Portanto, nós não estamos inseridos na nossa realidade. Quer dizer, o nosso problema é muito grave. Quer dizer, você para poder falar... Há um filme bom que eu vou recomendar. É um filme, costuma dar aí, Django Libertado. Já viram esse filme com James Fox? Já. Django é um preto que foi libertado por um branco e ele queria recuperar a mulher. E era um preto que não tinha complexo com os outros. Mas ele em nenhum momento do filme quis libertar os outros, porque os outros estavam tão escravizados que ficavam espasmados com o tal Django. E ele se nos libertasse, eles matavam o Django e iam lhe entregar. Dizia, esse é um preto maluco, quer dizer, está a se comportar como um branco. Quer dizer, portanto, o no, a nossa situação das elites e depois que passa para o povo é uma situação de que, quer dizer, você vai para Portugal passar férias ou vai para a França. Veja-se, por exemplo, o discurso contraditório, isso, não sei como é que estás a dizer. O regime elogia a Rússia. Os russos são bons, os cubanos são bons, mas nunca vão lá passar férias, nunca compram lá casa, não põem lá os filhos a estudar. Mas quando você fala com eles, ele diz que é melhor mesmo a Rússia. Então, se é melhor, não põe lá o seu filho, porque não vai lá fazer consulta. Porque, quer dizer, as pessoas... Quer dizer, não, quer dizer, eu sou João Paulo, mas eu não me vejo como João Paulo. Eu não vivo como João Paulo. Portanto, é mais fácil, com esse complexo do colonizado, você ir comprar coisas na França ou na Namíbia e trazeres aqui, mas nunca pôres aqui aquelas coisas para fabricar. Porque tu te sentes como se fosse estrangeiro, mas estás aqui. Quer dizer, é difícil de compreender essa realidade. E isso entrava no nosso processo. Porque nós podemos pensar assim, o presidente está doente da República, precisa de um médico, o médico é espanhol, ou a clínica é espanhola. Não é mais fácil pôr aqui a clínica espanhola e essa clínica formar angolanos, se ele estiver doente vai à clínica. Ou é bom ir todos os dias a correr para a Espanha. Mas ele preferia correr para a Espanha. Porque há essa mentalidade. E esse complexo do colonizado só vai mudar quando nós tivermos essa elite que o Nelson falou. Quando tivermos angolanos a pensar Angola. Quer dizer, chegar à conclusão como ele chegou, de dizer assim, epa, eu não aconselho o meu irmão ou minha família a entrar na sociedade civil, vai sofrer. Portanto, começa a ganhar consciência da nossa realidade. Quer dizer, que nada do que se passa aqui é decidido aqui. Portanto, tudo vem de fora, porque a mentalidade que nós temos, essa cultura, por isso altera a nossa ética do trabalho. Quer dizer que, se nós estivermos a trabalhar em grupo, vamos nos dar mal, vai haver desobediência. Mas se tiver um estrangeiro, um português, um inglês ou um francês, nós todos vamos nos portar bem. Porque nos vemos como ele que está a falar. Portanto, é no fundo um comportamento infantil. Portanto, é um país que não se emancipou, ainda não se tornou adulto. A nossa tristeza em África é que nós temos elites que hoje estão desapossadas de recursos, mas indivíduos cultos, mais velhos, pessoas com formação, pessoas com cultura, não estou a falar de formação universitária, que estão emancipados. Quer dizer, é para citar uma passagem bíblica, é aquilo que a Bíblia diz, quando uma nação é governada por plebeus, em vez de serem os aristocratas. Quer dizer, na prática, estamos a ser governados por sapateiros. Portanto, são pessoas que não conhecem, não podiam ser governantes, mas estão a governar. Escudam-se na legitimidade histórica dos movimentos de libertação, ou num diploma, ou num canudo. Mas isso não dá direito para você a governar. Tens que saber governar, tens que compreender a tua realidade. E este é que é o nosso problema. Por isso é que o Maliano, aqueles que se aceitaram a si próprios, conseguem dar alguns passos. E infelizmente, temos esse dilema que tu disseste, quer dizer, que é aquilo que chama-se alienação, né? Para exemplo, a filosofia de Karl Marx, mas hoje os sociólogos falam do desenraizamento. Quer dizer, são pessoas que não têm raízes. E este vai se aumentar, Zé Maria. Por quê? Porque tu hoje não tens cultura popular, tu hoje não tens folclore, tu hoje não tens humor, tu não tens brincadeira na rua. Quer dizer, que o teu filho é angolano por quê? Por que ele não é francês? Quer dizer, ele nasce aqui, o que é que ele identifica? Ele não fala a língua nacional, ele não se veste como angolano, ele não come comida nacional, ele não ouve música. Quer dizer, ele é uma pessoa desenraizada. E isso vai dar problemas, é crescido. Porque há, de facto, não há ninguém, entre aspas, não há, o Estado não tem uma política de digamos assim, de desmontagem desses mitos, de explicação, de pedagogia. Portanto, nós vamos continuar com essas perguntas que tu tens. Estou vindo, vai ter mais para lá. Por que é que nós somos assim? Por que que está a acontecer aquilo? Por quê? Porque nunca houve... Isto remete-nos, por exemplo, à questão do racismo. Que é que estava a falar da questão do complexo do colonizado. Nós temos tido aqui muitos choques, muitas vezes, né? Entre mestiços e negros. Que no mundo mais desenvolvido é a mesma coisa. Mas nós aqui, como herdamos aquela cultura de que primeiro estava o branco, no Estatuto Colonial, o branco nascido em Portugal, depois estava o branco nascido nas colônias, depois estava o mestiço, depois estava o preto assimilado, depois estava o indígena. Nós continuamos a nos relacionar com esses modelos. Portanto, aquele que é doutor tem mais estatuto que aquele que não é doutor, aquele que é claro tem mais estatuto que escuro, aquele que é de fora tem mais estatuto que o de dentro. Se houvesse uma política educacional, que isso fosse dado na escola, e as crianças iam crescer, olha, este aqui é um mestiço, aquele é um preto, aquele é um branco, são todos angolanos. No passado, houve que aquele escravizou este, e isto arranjou uma guerra civil assim, assim. Aquele é bailundo, aquele é... Se nós pudéssemos pôr a nossa realidade nas instituições de ensino, nós teríamos essa desmontagem desses finais. Vocês já sabiam? Ou falou isso? Não, falou isso, mas isso ele falou. Está com aquela mentalidade antiga, é por causa disso, daquilo, que as pessoas podiam se relacionar de forma saudável. Só que o nosso sistema é um sistema em que, digamos assim, os colonizados ainda, com a mentalidade colonizada, dominam o sistema e recusam-se a discutir a nossa própria realidade. Portanto, dizem que não há pobreza, dizem que não há racismo. Quando você fala, diz que você é maluco, está inventado, você que é mesmo racista. Dizem que não... Portanto, nós não temos, digamos assim, mecanismos de fazer uma catarse coletiva, de poder, digamos assim, nos emancipar. Por isso, essa questão que tu colocaste, somos assim porque nós não temos esse espaço, não é? Não é normal, Zé Maria, para terminar, que no nosso país não haja um sítio onde tudo seja angolano. Não é normal. Quer dizer, se chegar em Portugal, chega em um sítio português, música portuguesa, ouves fado, comes comida portuguesa. Um sítio em Angola que seja tudo nosso. Que você come comida angolana, ouve música angolana, bebe bebida angolana. Tu não tens isso. Quer dizer, tu não tens isso. Tu tens, se o vinho é português, a água é não sei o quê, o coisa é francês. Tu nunca tens um espaço teu. E é natural, né? É natural, com a ideia de que somos especiais, né? Que as pessoas nunca irão abrir cantinas, nunca... agora têm inveja dos malianos, não é porque querem abrir cantinas, têm só inveja do dinheiro do outro, mas não é porque estão preparados para ir comprar mercadoria, vir, atender, não. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é só inveja, que depois vai redundar em xenofobia contra os outros por causa da massa que eles estão a faturar, tem mais mulheres mais que nós, então há inveja. Mas isso, quando olhamos de facto para as coisas, não há aí... Quer dizer, eu, por exemplo, não vou subscrever tirarem as cantinas dos malianos, porque sei que aquilo não é real. Portanto, não é real. Temos que ser sérios. Tirar os malianos não vai resolver nada, e o problema não são os malianos que tiram mais dinheiro aqui do país, ou os coisas, quer dizer, quem rouba, até já roubou um banco inteiro. Então, não vamos, quer dizer, entrar agora, bater malianos, ter que ir embora, porque a ministra... Não, isso não... Também para responder a tua pergunta, Zé Maria. Muito obrigado. Doutor, tem cá uma pergunta. Uma vez que é um facto a pobreza em Angola, e temos estado a constatar algumas tentativas de poder se inverter o quadro em relação à pobreza, a criação de microcréditos, empreendedorismo social, eu queria saber do doutor que passos precisos precisam ser dados para se inverter esse quadro e estimular um desenvolvimento sustentável em Angola. Para se combater a pobreza em Angola, de verdade, temos que acabar, quando estou a falar, reduzir para a metade o fenómeno da corrupção. Porque quando estamos a falar de pobreza, estamos a falar do Orçamento Geral do Estado. E é aí onde se rouba, é aí onde se cria os mecanismos de exclusão e de pobreza. Não é nos $1,000 aqui ou 10,000, é no orçamento geral do Estado, é na riqueza nacional que é canalizada para algumas pessoas. Quer dizer, as empresas que fazem as obras de fiscalização já estão. As empresas de construção que vão fazer os prédios ou o CAN, como fizeram, já estão. Portanto, há aí um monopólio que fica com o grosso dos grandes recursos do país, na questão petrolífera, na questão diamantífera. Portanto, nós teríamos que combater a corrupção. Só que combater a corrupção é derrubar o regime. Porque a corrupção é dos pilares, com a segurança do Estado e com as forças policiais e militares, são os pilares do regime. E, portanto, teria que ser o regime. Em 2009, o Presidente da República, no Congresso do MPLA, fez um discurso interessante que, infelizmente, não foi para frente, quando ele dizia que era preciso fazer estudos sobre o custo de vida da Angola, porque é que as coisas eram mais caras aqui, mais baratas, mais flores. E disse mais, disse que era bom que fizéssemos uma espécie de tolerância zero. E quando lançou a lei da probidade, seria um passo para se começar então a reduzir os níveis de corrupção. Porque a corrupção estrangula. Quer dizer, a corrupção estrangula completamente. Percebes que um banco de $5 bilhões, que é o fundo soberano da Angola, desaparece de um banco. Agora imagina as consequências para as pessoas. Há estados, Lesoto, Djibouti, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, somados, não têm esse dinheiro. Portanto, a Angola desaparece e nada acontece. E rouba-se um banco nacional e dizem que é o cozinheiro, é a cantina, é a varredora. Portanto, quer dizer, nós para falarmos de facto em combater a pobreza, porque é tão difícil para o regime abrir os cordões à bolsa que os ganhos do Partido Único, da Primeira República, que por exemplo Lula introduziu no Brasil, que nós tínhamos chamados cartões de abastecimento, cada um tem 1 quilo de avado, que devia ser mantido para as populações mais vulneráveis, sobretudo aqueles que não trabalham, que teriam um cheque chamado no Brasil a Bolsa Família, que podia minimizar problemas de desnutrição, malformação das famílias. O regime recusa. A questão da proteção social, abonos de família para quem tem mais de 1 ou 2 filhos, em função do número de filhos, o regime recusa. Subsídio de desemprego, o regime recusa. Portanto, há um monopólio que gera os recursos do Estado a partir do orçamento do Estado. E depois nós discutimos as migalhas do Estado. Portanto, que já são coisas que não têm nada a ver, o ministro tal roubou aqui. Mas o problema é o orçamento geral do Estado, que é a riqueza nacional. Para termos uma ideia, nós tínhamos $12 bilhões de orçamento até 2002. $12 bilhões. Hoje temos $112 bilhões. E as pessoas regrediram. Quer dizer, portanto, há aí coisas que não batem certo. Para o CAN aparece dinheiro. Para fazer o walking aparece dinheiro. Mas para ir dar de comer as populações do Namibe e do Cunene que estavam a passar fome, que morriam de fome, ninguém foi lá, ninguém está preocupado com isso. Então nós, se quiséssemos mesmo reduzir, para não dizer acabar com a pobreza em Angola, nós teríamos que reduzir drasticamente a corrupção. Isso implicava dizer o quê? Que nós não íamos ter essa riqueza espontânea que nós temos, né? Que o Zé Maria hoje tem $1,000 e daqui a 6 meses, quando aparece, tem $30 milhões. E ninguém sabe como. E uma pessoa que ganha $200,000, mas tem um carro de $100,000. Portanto, isto é a parte que resulta na pobreza. Né? Por isso é que o Bob Geldof, quando esteve aqui o cantor inglês, disse que isto é um país dirigido por criminosos. Porque não tem explicação. Tá vendo? Porque você com o mar não tem sal. Você com rios não tem água. Você com rio não tem eletricidade. Quer dizer, aí há uma gestão danosa da coisa pública. E essa gestão é que redunda na pobreza. Porque nós, objetivamente falando, não vivíamos com a população que nós temos. O país que nós temos, nós não devíamos ter problemas de pobreza. Nós podíamos ter problemas de desemprego, mas deviam ser acautelados pelas instituições do Estado com subsídios, com proteção social. Porque nós somos poucos. E temos recursos, recursos astronômicos. E nós não conseguimos, nós não conseguimos. E há uma pessoa que eu gosto muito, que até é meu amigo Rosário, que ele propôs uma equação de reduzir, por exemplo, nós discordamos, né, disso, ele propôs reduzir, aumentar o preço dos combustíveis, para aquele preço dos combustíveis, fez as contas, acabar com a pobreza, porque aquilo ia dar até 150 dólares, 150 kwanzas por litro, nós teríamos cerca de 8 bilhões de dólares. E esses 8 bilhões podiam servir para acabar ou reduzir a pobreza. Só que o regime pensa o contrário. Quer dizer, o regime vai usar os 8 bilhões para enriquecimento pessoal. Portanto, quer dizer, porque uma pessoa que não é séria, quanto mais dinheiro tem, mais banja. Porque ninguém lhe pede contas. E, portanto, neste momento, quem vai pagar a fatura dessa desorçamentação com a crise do petróleo é a população. Portanto, quer dizer, nós hoje temos só, estão a formar mais polícias, mas vão entrar mais militares para travar, quer dizer, a agitação social da população. Portanto, quer dizer, por isso é que, para responder à tua pergunta, para terminar de facto a pobreza, nós teríamos que mexer na corrupção institucional. Na corrupção institucional. O que é uma corrupção institucional? Hoje o diretor de uma escola é praticamente o dono da escola. O diretor de uma empresa é o que manda na empresa. Portanto, não há prestação de contas, não há autoridade. O falecido Mendes de Carvalho, antes de morrer no Congresso do MPLA em 2013, eu estive lá a fazer reportagem, estava a dirigir um jornal à altura. E ele levantou uma questão, mas nas contas aqui do partido, 2003, o partido, aqui estou a ver só... Lá nas contas do partido, contabilidade geral do partido, 2 milhões de dólares que o partido tinha. Tantos carros, casas, sete, só 2 milhões que eu estou a conseguir. Porque se você pedir as contas dos partidos políticos da Angola, para perguntar quanto cada partido tem e quanto paga imposto, eles não podem te apresentar essas contas. Porque a riqueza que um partido tem, como partido no poder, sedes espalhadas pelo todo o país, mas isso como é possível? Portanto, nós temos essa corrupção institucional que trava o processo de prestação de contas. Aliás, para aqueles que fazem política, como o meu irmão, sabem, eu não faço política no partido, sabem que a pior coisa que pode acontecer num partido político angolano, qualquer, é você pedir prestação de contas, camarada. Aí estraga tudo. Todo fica um zangado, esse camarada. Mas você também. Porque aquilo ali é um calcanhar daqueles. Por causa da corrupção institucional que ganhou proporções, quer dizer, nunca vistas. Quer dizer, na hora de falar das contas, epa, esse camarada não é bom, não é bom amigo. E então nós temos esse problema. E com isso, não é? Quanto maior aumentar a corrupção, mais pobreza nós vamos ter. Obrigado. Ah, primeiro é. Pessoal, não. Ok, muito obrigado. Eu antes queria felicitar a sua preleção e dizer que abordou muito bem a questão da exclusão social e a pobreza e também apontou algumas soluções, dentre eles a parceria público-privada. Se olharmos, quando estamos assim perante o noticiário da televisão, notamos vários elogios relativamente a realizações que são feitas em Angola do ponto de vista programático. E E também, se olharmos do ponto de vista institucional, vamos encontrar alguns instrumentos que foram estabelecidos para mostrar que estamos num bom caminho do ponto de vista da construção de um Estado democrático e de justiça social. Mas depois, se eu olho naquilo que são questões de fundo que foram aqui levantadas, dá a impressão que esses instrumentos todos ou estão, pelo menos, ainda não realizam a sua função. E em termos das políticas públicas, principalmente as políticas sociais, não sei qual é o ponto de vista do doutor relativamente às políticas sociais. Principalmente, vou citar aqui o programa de combate à fome e à pobreza, o programa Água para Todos e da reforma educativa e expansão das infraestruturas escolar, estabelecimento. No seu olhar como analista, quais são os efeitos que podemos sentir, não do ponto de vista das infraestruturas, mas sobretudo do ponto de vista da realização da satisfação social? E também um instrumento que poderia garantir a parceria público-privada, pelo menos nessa fase experimental, que seria os conselhos de auscultação e concertação social. Qual é a opinião que tem sobre relativamente a esse instrumento que pode ser um inicial do processo da descentralização e da construção da parceria público-privada, pelo menos na definição das políticas sociais a nível local? Okay. Antes que o doutor responda, vamos à última questão. Responder de uma vez. Bom, doutor, apreciamos a explanação do doutor. Há uma corrente que acha que ser pobre em Angola é muito mais difícil quando se compara com ser pobre em outra parte do mundo. Porque, além dessa análise que se faz da pobreza no contexto atual, que foca a questão da exclusão social, a questão das oportunidades, etc., mesmo quando se volta para a abordagem tradicional da pobreza, que define pobre como aqueles que vivem com menos de um ou de dois dólares por dia, parece que no caso de Angola também a situação é crítica, né? Em Angola, mesmo com 5 dólares, não se consegue viver, né? Então, estamos a falar do equivalente a 500 kwanzas. O que é que tem a comentar sobre isso? Ser pobre em Angola é mesmo muito mais difícil quando se compara com ser pobre em outra parte do mundo. Sim, meu nome é André Sibi. André Sibi. Gostava de saber do Paulo qual é a sua opinião em relação. Falou da distribuição da renda nacional, mas recentemente estamos a ouvir que está em curso o projeto Cartão Kikuya. Será que não é mecanismo de distribuição da renda nacional? A segunda pergunta, da fiscalização do Orçamento Geral do Estado. Neste caso, onde é que estão os nossos tribunais? Existem vários tribunais de contas, Supremo. Qual é a função destes tribunais? Qual é a sua apreciação? A terceira e a última pergunta, qual é a sua opinião em relação à distribuição da renda nacional? Tem sido bem feita? Algum erro? qual é a sugestão que apresenta? Obrigado. Eu vou começar pelo Adão Lucas. Adão Adriano. Que falou sobre se é mais difícil ser pobre em Angola do que nos outros países. Bem, essa é uma apreciação que tem a ver com a subjetividade, né? Porque no caso concreto da África, esses 500 kwanzas que o Adão falou, na Guiné-Bissau não existem. No Djibouti, no Benin, no Níger. Portanto, será muito difícil contabilizar a desgraça, né? É mais complicado a guerra no Congo ou a guerra que era em Angola. Quer dizer, isso para quem está, quem perdeu membros, por exemplo, mutilado, foi mutilado em Luanda ou em Bissau, é de facto irrelevante. Porque pobreza, quando é aquela pobreza que estamos a falar, privação de recursos, fome, desnutrição, malformação, incapacidade de ter saúde materna infantil, é pobreza mesmo. Não tem água potável, bebe água da cacimba, tanto, é pobreza, quer dizer, tanto não tem formas de comparação. Portanto, estamos a falar de pobreza, não estamos a falar de uma pessoa que almoça e vai passear, depois pode jantar um pão, não estamos a falar de pobreza, que a gente sabe que há que pessoas que, por exemplo, não consomem água potável, no Cunene, tem que fazer furos ou no Lubango, e é água da cacimba. E não toma banho, ou toma banho no rio, e por exemplo, quando o Cubango, o rio, até os jacarés às vezes comem os filhos. Então, estamos a falar de pobreza. Portanto, essa pobreza, portanto, digamos assim, quer dizer, não posso comparar. Isso é para responder à tua pergunta. A pobreza não dá, tem que ser mesmo combatida. Né? Quer dizer, quem já passou fome, ou já viu outros a passar fome, sabe que não pode ser. O André, depois vou responder o outro Adão, colocou a questão, por exemplo, dos tribunais. Há uma questão que é importante, André, que as pessoas, pronto, muitas vezes não compreendem. Os tribunais julgam desvios, julgam crimes. O que se passa com o Orçamento Geral do Estado num país que está maniatado pela corrupção é diferente, é pior que os crimes. Porque o orçamento tem duas componentes. A primeira é a produção do orçamento, que é a concessão do orçamento. Foi aprovado o Orçamento Geral do Estado. Mas depois já a execução do orçamento. Quer dizer que o grau de execução do orçamento, na maior parte dos casos, sobretudo nos casos africanos, nunca é atingido. Quer dizer que o orçamento foi aprovado fazer uma escola tal de X milhões. Foi aprovado dar... Aquilo nunca aconteceu. Mesmo que não tenha havido roubo do dinheiro. Estávamos a falar da questão do trabalho, da implementação das políticas públicas, que não acontecem. Muitas vezes por negligência ou por... outro tipo de atitude, por falta de vontade política, por falta de capacidade de trabalho, aquilo não é executável, aquilo não é julgado pelo tribunal. Só que aquilo desempenha um papel prejudicial nas populações. Porque se uma população está à espera de um chafariz, que é importantíssimo para aquela população, porque não tem água, se aquele chafariz não for executado, não é um crime julgado pelos tribunais. Isso normalmente julga-se pelo eleitorado nos países desenvolvidos. Porque o eleitor sabe que aquela promessa não foi cumprida e prejudicou. Então, quando há descentralização e o poder é local, o autarca, o governador, o administrador ou mesmo o presidente tem responsabilidade em querer cumprir o orçamento. Não é o nosso caso. Nós temos um grau de cumprimento do orçamento muito baixo. Quando você compara o orçamento de 2013 com 2014, 2015, a maior parte das rubricas repetem-se. Porque aquilo que deviam fazer não fizeram, porque mandaram fazer, mas não ocorreu. Então, há situações muito gravosas que não chegam aos tribunais. Vamos pensar, por exemplo, nós temos na nossa Constituição, e já foi aprovado há cerca de 10 anos, uma instituição chamada Alta Autoridade contra a Corrupção. Esta alta autoridade devia desempenhar um papel de combate à corrupção. Nunca foi implementado. Nós tivemos, em 2005, uma discussão alargada. E você sabe que no nosso Parlamento só pode passar aquilo que o partido maioritário aprovar. Onde se escolheram uma bandeira e um hino nacional novo. Nunca, está lindo, né, a bandeira. Apresentaram, vimos. Nunca foi aprovado. Portanto, esse tipo seria, por exemplo, importantíssimo para a reconciliação nacional. Esse tipo de comportamento não pode ser julgado em tribunal. Quem devia julgar esse grau de execução é o eleitorado. E esse eleitorado não sabe, não tem conhecimento, não tem consciência, pronto, não quer saber. Então, nós temos, digamos assim, um déficit muito grande, por exemplo, na questão orçamental. Perguntaste-me se a distribuição da riqueza. A distribuição da riqueza é péssima. Nós temos aqui monopólios instituídos, isso é contra a lei. A lei prevê a concorrência, por exemplo, entre empresas. Os clientes da Unitel, para teres uma ideia, que são cerca de 10 milhões de clientes, davam para fazer mais 4 ou 5 empresas, com cada uma 2 milhões e meio de clientes. E geravas 300 mil postos de trabalho, só com a Unitel. Se ela tem 10 mil postos de trabalho, a outra teria também 10 mil, teríamos 40 mil postos de trabalho. Está bem? Portanto, nós temos aqui situações de monopólio. Quem fala da Unitel está a falar, por exemplo, fala-se muito agora da ocupação de terrenos. Eles fizeram uma conferência onde disseram que o pobre é culpado, é que ocupa os terrenos e não sei o quê, e não sei o quê, o rico não faz nada. Mas tu sabes, percebes que a ocupação de terrenos, a pior ocupação, é feita dentro das cidades. Porque tu tens, por exemplo, um bairro que tem determinadas construções. Chega lá um chefe, constrói um prédio. Daquilo sempre está a ocupar terreno, ilegalmente. É aprovado. Então, nós temos essas lacunas. Quer dizer, a distribuição da riqueza está completamente anômala. Quer dizer, uns têm muito, por isso é que a desigualdade em Angola cresce também todos os dias, e outros têm poucos. Tu hoje já tens uma elite que gasta 4 ou 5 mil dólares por mês. Estamos a falar aí de 1 milhão de pessoas que têm empregos como a Sonangolo, como a Indiama, etc. Que estão nas empresas petrolíferas, que têm, pronto, que conseguem ter 4 ou 5 mil dólares por mês e gastam. E têm duas mulheres ou duas namoradas. E conseguem viver. E depois tem pessoas que lutam para ver 100 dólares, que são milhões de pessoas. Portanto, nós temos esse problema na distribuição da riqueza. Nós, ninguém está contra os ricos, porque é saudável que haja ricos, e é bom, quanto mais ricos, melhor. Mas o problema é a desigualdade que nós temos, né? Temos pessoas com 30 milhões de dólares, 40, 50, e temos pessoas que não tem poupança, não sabem o que é ter mil dólares para guardar, vivem todos os dias aflitos. Portanto, nós temos esse grau de desigualdade, mercê da má distribuição da riqueza. E temos, e por último, aquilo que te falava há pouco tempo, que é a questão do apartheid social, que hoje está a gerar o mercado de trabalho. Quer dizer, aqueles que conseguem entrar no mercado de trabalho, que trabalham, hoje são privilegiados. Porque grande parte da maior parte da população não conhece. Então, é como se fosse um apartheid. Aqueles que têm alforria, que têm acesso, são poucos. E aqueles que não têm, as pessoas os pagam. Veja, André, as pessoas os pagam para trabalhar. Veja a aberração. Quer dizer, veja o estado de desespero que as pessoas estão para poderem entrar no mercado de trabalho. Porque aquilo hoje é como se fosse um condomínio fechado, como se fosse uma prisão de alta segurança. As pessoas querem entrar para ficar lá presas. Os que estão aqui fora estão a viver, então pagam para entrar no mercado de trabalho. As pessoas pagam à vontade, querem entrar na polícia, querem entrar nas coisas. Portanto, hoje é uma prática normal. Quer dizer, e tu não ouves falar que a polícia econômica ou a polícia de investigação criminal está a prender ou prendeu. Portanto, é raro isso acontecer. Portanto, isso é institucional. Então, por isso é que a distribuição de riqueza é muito mal feita. Quanto ao cartão Kikuya, vamos ver, André. Porque quando você não tem credibilidade nenhuma, quer dizer, quando um organismo não tem credibilidade, como é o caso do nosso governo, tudo o que diz que vai fazer, já, epá, vamos esperar, né? É, porque não sei quais são os benefícios. Eu também ouvi dizer que o nosso super ia fazer coisas mais baratas e criar o nosso super. Também ouvi que o Popalá era para poupar e que o Buera ia dar certo e que o Invei Angola Invei. Nós já ouvimos tanta coisa. Então, vamos esperar, para não sermos acusados já de pessimismo, já está a falar mal antes. Então vamos esperar para ver o que é Kikuya. É Kikuya, né? Kikuya vai dar. Ali o Adão Adriano, o Adão Augusto falou, perguntou sobre as políticas sociais, né? Temos aquilo do está tudo bem e comer água para todos. E, quer dizer, o grande dilema aqui é que não há mecanismos de avaliação. Está vendo? Quer dizer, o governo é jogador e é árbitro. Eles é que marcam o golo, eles é que apitam também o golo, eles é que estão na plateia. Portanto, é difícil. Como é que nós avaliamos? As coisas, por exemplo, em termos de análise científica, nós não devemos analisar só os resultados. Os resultados são importantes. Né? Às vezes até um discurso, os resultados é que contam. Não, não é verdade. Porque a tua equipa pode ganhar todos os jogos 10-0 ser campeã, mas tu reconheceres que a equipa não está boa. Por quê? Porque há outros aspectos, por exemplo, as dinâmicas que a equipa cria. Há equipas, dar um exemplo, campeonato inglês, todos os jogos estão cheios, mas não são equipas que ganham tudo. Mas, portanto, há outro tipo de dinâmica, não são só os resultados que contam. Né? Há também as dinâmicas, as interações que se criam. E nós podemos avaliar as políticas sociais através disso. Nós podemos perceber. Um estudo publicado pelo governo angolano diz há pouco tempo que 70% da água potável está em Luanda. Portanto, já temos noção do que é água para todos deu. Portanto, se 70% da água potável é consumida em Luanda, epa, a outra, os 18, as 17 províncias consomem o quê? Portanto, nós temos esses mecanismos de aferição. A reforma educativa. Temos o universo da reforma educativa. Uma reforma tem sempre benefícios, mas vamos avaliar, os pais estão satisfeitos, os alunos melhoraram, o universo educativo, as escolas estão com mais instrumentos, instrumentos tecnológicos. Portanto, nós temos mecanismos de avaliação. E quando nós avaliamos essas políticas sociais do governo, vemos que não atingiram os seus objetivos. Eu vou estar na segunda-feira, estou convidado pelo Carlos Alberto Cavaquinho para assistir um fórum dele da reputação. Em Cacoate. Com a população. Pelos dados que eu tenho, aquilo é apenas uma forma de instrumentalizar a população. Porque eu recebi, não através dele, uma norma para fazer um trabalho sobre um projeto que eles estão a fazer. Eles vão instruir em Cacoaco uma série de sanções. Quem anda com um cavalo na rua, multa 15 mil. Quem está a andar com um cabrito afastado, 30 mil. Quem está a vender na rua, paga 20 mil. Antes de fazerem isso, vão ouvir as populações. Mas não vão ouvir para que as populações discutam os problemas de Cacoaco. Aquilo é só para credibilizar e legitimar a medida repressiva que vem. Tá bem? Eu vou estar lá só para dizer ao Cavaquinho que, de facto, é muito triste, porque sempre que um governante em Angola toma posse, ele não vem, por exemplo, aqui estamos a falar com o Nelson, com a agenda, por exemplo, do emprego. Ele podia reunir a população e dizer, epa, vamos arranjar emprego para a população, como é que vamos criar emprego para qual? Ele vem sempre com o chicote. Zungueiras! O nosso, quer dizer, nunca há um mecanismo de cooperação, de inovar, não. Sempre, tomou posse, bem, depois de dois dias, já não vendem na rua, quer dizer, significa que não têm soluções para os problemas. São pessoas que não estão preparadas para governar, quer dizer, não estudam os problemas, não querem ouvir a população lhe dizer, não, chefe, é melhor. Como eles pensam que são atrasados, a população não tem opção de voltar. Nós vamos estar lá, eu vou estar lá na segunda-feira. Mas eu já sei que é só para legitimar, legitimar, digamos assim, como pronto, como acho que ele não quer, como eu tenho estado, digamos, em alguns fóruns, acho que como ele não quer que eu fale na rádio sobre isso, então quer, quer dizer, quer me instrumentalizar, vai lá, olha, vez mesmo, eu estou a falar com o povo, nós até ajudamos e não sei o que, para depois, então, para ver se é a política deles antiga, né? E, portanto, vai, vamos coisas, mas... Não vai dar muito certo, né? Porque nunca, nunca apresenta uma proposta. E há um exemplo bom sobre isso, em relação às ocupações de terrorismo, para falar da questão das políticas sociais. Em 2010, devido à pressão social e à questão dos terrenos, e à propagação da sociedade civil, etc., o governo pressionado, porque a sociedade civil dizia que o governo critica as ocupações de terrenos, mas não vende terrenos. O governo abriu uma coisa para se comprar terrenos nas administrações municipais. E a população foi lá, fez bicha e pagou. Até hoje. Quer dizer, portanto, quer dizer, dá noção de tipo de pessoa que você está ligado. Não explicam porquê, onde é que foi o dinheiro da instituição, aqueles 3 mil ou 5 mil, é dinheiro para muita gente. E eles, quer dizer, ficaram com o mundo das pessoas. E não deram satisfação. E ainda dizem que eles são bandidos. Portanto, nós estamos a lidar. Por isso é que estou a dizer isso em relação ao Kikuyu. Mas vamos esperar. Vamos esperar para ver. Agora, temos que nos organizar. Mas eu penso que esse ano haverão algumas surpresas muito boas. Acho que esse ano haverá. Ainda assim, acho que vão haver coisas boas. Mas... Acho que este ano, apesar deste cenário doloroso, porque vai ser muito doloroso, né? Vai ser muito doloroso, vai ser, já está a ser, né? Vai estar a ser. Só para ter uma ideia, isso já é a título pessoal, não entra na discussão. Eu, Manoel, nunca acreditei no Kwanzaa, nunca acreditei no Kwanzaa. E todos os meus salários eu transformo em dólares. Todos os meus salários. Então abri uma conta em dólares. Porque já sabia que se tivesse um selvagem, não ia ser de mais tempo. O que aconteceu? Agora não há dólares. E você vai ao banco para levantar o teu dinheiro em dólar, não te dá. Vê agora se você precisa do dinheiro para sobreviver. O teu próprio dinheiro, eles não têm dinheiro. Então, esta é a nossa realidade. Então, eu imagino um povo em geral. Bem, penso que. Mais uma pergunta. Ok, não, já terminamos. Tem isso. Tem mais alguma? Não, tá, já terminamos? Vou dar uma rápida. Muito obrigado mais uma vez também pela brilhante apresentação. Temos que acompanhar que esse ano, então, vai ser um ano muito pesado, muito puxado. E prova disso tem sido uma certa tendência de atos de violência por parte de bandidos, assim podemos dizer. E também há comentários que dizem que a partir do momento em que entrou um novo. Novo diretor do Banco Nacional de Angola, começaram a rolar mensagens que os telefones é invista em. Cooperativos, etc. Yeah, cooperativos. Sim. Mas agora uma coisa interessante, porque os ricos angolanos, como podemos acompanhar, eles investem fora e agora que estão a precisar, é que é esse risco, essa crise econômica, agora quer-se que os geralmente mais pobres investam para. Os títulos angolanos. Tá? O que é que tem na certa dessa situação? Muito obrigado. Por acaso, o Tavares. Tavares, a situação é muito, muito grave. E o mais triste é isso. é que a situação, mesmo que o petróleo venha a subir amanhã, a 200 dólares, a situação não vai se inverter. É preciso também saber isso, que esse problema não vai durar 6 meses nem 1 ano. Isso é um problema para 4, 5 anos. Portanto, mesmo que o petróleo suba no mercado internacional, porque nós aqui temos um buraco grande na conta pública, por causa do tal aspecto da corrupção. E o país não tem dinheiro. E o dinheiro, quer dizer, nós temos reservas internacionais líquidas no exterior, né? Os americanos pagam lá na América, o dinheiro não vem para aqui. E nós importamos tudo, tudo que a gente compra precisa daquele dinheiro. E o dinheiro que a gente não usa serve como garantia dos empréstimos, portanto, nós não podemos mexer naquele dinheiro. Mas há aqui um problema de liquidez, porque nós temos que pagar salários, função pública, temos que criar mercado interno. E não há dinheiro. E o governo precisa desses dólares. Só que os dólares são nossos, são deles, são deus. Então eles agora estão a vender títulos do tesouro para que as pessoas comprem dívida pública e depois aguardem. Mas a maior parte deles não serão eles que vão comprar. Portanto, vão vender a história da China, alguém vai comprar. Mas será um ano muito difícil, né? Será um ano muito difícil. Será um ano muito difícil. Sobretudo. Não é tão difícil pela situação, porque na vida há certos momentos muito difíceis. É mais difícil porque as pessoas que estão a governar não têm capacidade. A prova, por exemplo, nossa aqui é que o presidente não tem argumentos. O José Pedro de Moura já foi um ministro também falido, que veio, que já tirou a sua parte, que volta, o governador de Londres já foi vice-governador, o de Paiama. Quer dizer, não há soluções novas. Não há soluções novas. E depois eles têm inveja de aplicar as soluções dos outros. Porque como eles não sabem como aplicar, mesmo que tu lhe dês uma solução, eles têm grande dificuldade em aplicar. Então nós temos um grande nosso problema aqui. É a incapacidade da elite que governa ultrapassar esse tipo de... O que eles diziam até há pouco tempo antes dessa nova crise. Que havia estabilidade macroeconômica, que está tudo controlado, que o país, portanto, estava tudo bem. Portanto, hoje já não está, e agora o culpado, eles também encontraram o culpado. Porque eles só agora estão a tirar, a aumentar o preço dos combustíveis, etc. Mas ainda não tem o culpado. Mas daqui a dia vão inventar. Ou é a UNITA, que quer dar golpe de Estado, ou é a FEDELATA, a FEDELATA moribunda, não tem hipótese. Ou o PRS, que são tribalistas, querem fazer na luta. Quer dizer, eles vão ter que inventar um modo expiatório. Portanto, é por isso que eles agora estão com dificuldades. A dificuldade é não terem um modo expiatório. Porque essa aqui é a grande dificuldade do regime. Eles precisam de um modo expiatório. E então está uma rasca. E é por isso que é bom deixar de sofrer. Também a pobreza na casa dele. Pronto, doutor, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, doutor, pela sua preleição. E sempre que possível podemos contá-lo numa próxima oportunidade. E a todos também que participaram, eu os convido a voltarem a participar na próxima sexta-feira. Temos um tema muito interessante que vai falar sobre a inclusão dos estudantes no mercado de trabalho e será um bom tema. Agradecia que se fizessem presente à mesma hora, 15 horas. Obrigado a todos. Desejo a todos um bom final de semana e ao doutor em particular. Desejo felicidades. Não entende-se, a nossa cidade é bastante. Muito obrigado a todos. Até a próxima.